chanto de amor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito desmoronar. Me disseram que ela foi vista com outro, num fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Chanto de amor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Gilberto e Gilmar, Fuscão Preto, para Cristiane Vermuti. Cleito, obrigado por me parabenizar no seu programa, fiquei muito feliz. Obrigada pelo seu carinho, que Deus te abençoe e que te ilumine hoje e sempre. A Cristiane é proprietária da Cidade FM, lá de Castelo dos Sonhos, lá no Pará, no município de Altamira, que está transmitindo o nosso programa, né? Ela é a esposa do Douglas. Ô, Cristiane, um abração para você, pro Douglas, para essa turma boa aí de Castelo dos Sonhos, no estado do Pará. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Uma boa comida, num ambiente tranquilo, sossegado, num lugar maravilhoso, parece um cartão postal. Amplos espaços, um atendimento de primeiríssima qualidade, uma comida saborosíssima, tudo isso é o Bar do Alemão. Uma tradição de 111 anos que nasceu na cidade de Itu em 1902 e que está aqui em Brasília desde o mês de maio fazendo o maior sucesso. É o novo point de negócios, novo point turístico da capital do Brasil. Vindo a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, que fica perto da residência oficial da Presidente da República, aqui no Palácio da Alvorada, ao lado do hotel Lakeside. Todo mundo sabe onde fica, no setor de hotéis e turismo norte, o Bar do Alemão. E é perigoso você me achar por lá, que eu estou sempre batendo o ponto, viu? Humberto e Ronaldo, música nova, resenha na casa da minha tia. Ter uma resenha na casa da minha tia. Durante minhas férias vai ter festa todo dia. Vai rolar o pega-pega, beija-beija, sedução. Venha no embalo, vem sentir essa pressão. Hoje a resenha lá na casa da minha tia. Descobri que minha tia nas férias vai viajar e pediu sobrinho cuidar da minha casa. E nem na pressa, não faz festa, não pensa em trazer mulher. Essa casa é de família, respeito seu tio Zé. Quando levei ela e o marido no aeroporto, já voltei sorrindo quase louco, louco. Fui na agenda, só as gatas, comprei tudo de bebê. E a festa aqui em casa vai até o amanhecer. Venha, venha, venha, venha.

feira. Não me ligou, não perguntou, nem quis saber se sem seu amor eu ia sobreviver. Chico Rei Paraná, em algum lugar do passado, para Ângela, lá de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Ela que está sempre curtindo o nosso programa, Ângela. Um abração para você, um abração para a turma aí da Portal FM, nessa terra que eu gosto tanto, que é a Bahia. O meu irmão Marcelo Aguiar é funcionário público. E aqui em Brasília existe uma tradição: o funcionário público sai do serviço, ao invés de ir para casa, tem umas mulheres enjoadas demais, eles vão para o boteco. Então dá uma passadinha no boteco, toma uma para chegar. E aí meu irmão escreveu essa letra e eu coloquei a melodia e gravei um chorinho. O avô do João, Cleiton Aguiar. Chorinho do funcionário público. Depois que eu saí do meu trabalho, vou passar lá no boteco, vou tomar uma pinguinha antes de ir pro meu apelo. Hoje de tarde tá um céu tão claro, mas depois não sei, pode chover. Uma morena muito ajeitada piscou pra mim dentro do grande circular. Quase fiquei numa parada outra que não era aquela em que eu queria ficar. Quando eu pego uma roda de viola, noite é mais bela se é noite de luar. Esquiriguitum, escandeola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Não sou boêmio, mas eu curto uma seresta, toda sexta-feira peça das seis horas vou pular. Esquiriguitum, escandeola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Esquiriguitum, escandeola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Que eu saí do meu trabalho, vou passar lá no boteco, vou tomar uma pinguinha antes de ir pro meu apelo. Hoje de tarde tá um céu tão claro, mas depois não sei, pode chover. Uma morena muito ajeitada piscou pra mim dentro do grande circular. Quase fiquei numa parada outra que não era aquela em que eu queria ficar. Quando eu pego uma roda de viola, noite é mais bela se é noite de luar. Esquiriguitum, escandeia, rola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Não sou boêmio, mas eu curto uma seresta, toda sexta-feira é festa, das seis horas vou pular. Esquiriguitum, escandeia, rola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Esquiriguitum, escandeia, rola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Mais bela se é noite de luar. Esquiriguitum, escandeia, rola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Não sou boêmio, mas eu curto uma seresta, toda sexta-feira é festa, das seis horas vou pro bar. Esquiriguitum, escandeia, rola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Esquiriguitum, escandeia, rola, mexe, que doidice é essa, não consigo mais parar. Cleiton Aguiar, cantor dele, do Marcelo Aguiar, chorinho do funcionário público. No próximo bloco, Nalva Aguiar, Roberta Miranda e música nova de Jorge e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu O Ídolo e Seu Sucesso. Aqui são, na verdade, dois ídolos, né? É uma gravação de 1984, que juntou a genialidade do compositor Moacir Franco, mineiro de Ituiutaba, com o talento da mineirinha de Tupaciguara, minha priminha, Nalva Aguiar. Grande sucesso, Dia de Formatura. te perguntar se meu filho hoje me perguntar onde está papai, porque nunca veio nos visitar. Se ele perguntar hoje que Ídolo e Seu Sucesso, uma gravação de 1964, Nalva Guiar, Dia de Formatura. Isso é sucesso até hoje, né? Ela andou meio sumida, mas está voltando aí com um DVD novo, uma das maiores compositoras e cantoras do Brasil, Roberta Miranda, Às Vezes Tu, Às Vezes Eu. Eu sei que às vezes, meu amor, causaste danos sem querer. Pequenas coisas que esqueci ao ver o amor amanhecer. E quantas vezes eu também, igual criança eu chorei, fechei a porta teu querer, quando morria por te ver. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois, por esse amor que é tão meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão, palavras

Uma das mais importantes duplas sertanejas do Brasil da atualidade, Jorge Mateus. Música nova, Mastigando Água, para Francilene Leni Rosado, de Teresina, no Piauí, que agora faz parte do Facebook do Cleita Guiar. Francilene, um beijão para você. Seja muito bem-vinda, viu? No próximo bloco, comadre, vou ter umas dicasinhas para você, umas diquinhas bobas, mas pode te ajudar na hora de uma precisão aí, tá bom? Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Festa boa tem que ter show. Você não vai fazer uma festa sem música, né? E às vezes você mora no interior, tem assim uma admiração por um artista e não sabe como é que você faz para chegar até ele. Às vezes não é muito fácil não, né? Mas para isso é que existe a RBM Música, uma empresa aqui de Brasília com mais de 30 anos no mercado e que faz esse meio de campo para você contratar os artistas. Qualquer artista, mas ela tem também aqueles mais chegados, né? Se você ligar 61998136601, você contrata o Amado Batista, 99813601. Mas você leva também o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Elcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e o grande Amado Batista. 61998136601. rbmmusica@gmail.com é o e-mail, tá bom? Minha amiga dona de casa, eu tenho umas diquinhas hoje pra você aqui, negócio de lavação de roupa, viu? É preciso você ter em casa três tipos de sabão, em pó ou líquido para roupas claras, sabão neutro, ideal para as roupas escuras, e um sabão específico para as roupas mais delicadas. Outra dica essencial, nunca misture peça clara com peça escura, ou na máquina ou no tanque. Sempre faça separado, viu? E depois que você lavou, você vai de pendurar para secar. Prefira os prendedores de plástico, porque os de madeira vão escurecendo e podem manchar sua roupa, viu? Então você escolhe aquele de plástico, né? Outro bom modelo é um que tem um tipo de clipe de prender papel, né? Que é da marca Cosa, tem um clipe, parece um clipe de prender papel, aquele é bom também. Para você lavar roupas mais delicadas, lingerie, blusas finas, podem ir para a lavadora, para sua máquina de lavar, desde que você coloca dentro de sacos de tecido com zíper. Você encontra nessas lojas de R$1,99, você acha, vê um saco de pano com zíper. Você põe a peça lá dentro e põe para lavar. É conhecido também como saco japonês, que protege do vai-vem da máquina. Então você compra aí o saco, bota dentro, fecha o zíper, né? E para você pendurar no varal, até isso tem uma ciênciazinha, né? Vestidos e camisetas devem ser colocados em cabides ou dobrados ao meio na corda sem pregador, senão eles marcam o tecido, viu? As camisas é bom você colocar direto no cabide, assim elas não deformam e não amassam tanto, o que facilita o trabalho da sua passadeira ou seu mesmo, se você que passar, né? Quando você estender as roupas ao ar livre, veja se elas estão do avesso, porque se você deixar do lado certo, pode desbotar por causa da incidência direta do sol, viu? E uma última dica, não coloque roupa, nem tênis, nem sapato para secar atrás da geladeira. Você corre perigo de botar fogo na sua casa, é um perigo de incêndio, viu? Te cantava para o programa do Cleiton Guiar ensinando o pulo do gato para as mulheres em casa. O novo artista de Brasília, chegando para conquistar o Brasil, Wagner Simão, cantando dele, Desce. Desce, e agora sobe. Desce, vem devagarinho, vai descendo, vai, faz cara de safado e olha pro papai, com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho, vem subindo, vem, se masca no meu corpo e vem fazer neném, fala no ouvidinho que você quer fazer. Quando te vi dançando eu não pude segurar, cinturinha solta me fazendo delirar, a saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar, eu tô te puxando pra beijar, eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. O desce, bem devagarinho vai descendo, vai, faz cara de safado e olha pro papai, com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem, se rasca no meu corpo e vem fazer neném, fala no ouvidinho que você quer fazer.

Se aveste, homem. Eu sou é cabra macho. Você vem me oferecer esse negócio de um remédio analgésico? Eu sou é cabra macho, rapaz. Eu prefiro ficar com dor de cabeça, mas eu não tomo um trem desse que chama analgésico. Pra mim só serve se for oralgésico. Ela cismado com o nome. Ai, ai, ai. Se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar pra mim, você fica à vontade, viu? Programa cleitonaguiar@gmail.com ou direto no site da radioestudiobrasil.com.br. Tem lá o contato. Você deixa um recadinho pra mim que eu vou atender com o maior prazer aqui, tá bom? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu amigo Zé dos Passos, que é o diretor-presidente da Beira Rio FM, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, que está sempre participando de todos os eventos na cidade, né, divulgando São Francisco, ele está me pedindo para divulgar aqui no programa que no dia 21 de setembro, um sábado, vai acontecer a comemoração dos 10 anos da Associação Quilombola do Bom Jardim da Prata, em São Francisco, Minas Gerais. Vai ter show com artistas locais e apresentações culturais, né? Então eu quero convidar você, o nosso programa, graças a Deus, tem uma audiência maravilhosa na cidade, para vocês prestigiarem. Anote aí na sua agenda, 21 de setembro, sábado, 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata, em São Francisco, nas Minas Gerais. Ô Zé, um abração pra você, um abração da Dona Conceição e a turma do Quiabo aí, viu? Quando eu fui lá fazer o show, juntou uma mulherada danada lá e fez uns Quiabo pra mim. Aniversariando hoje, a Maria José do Lago Sul, minha querida amiga, a Maria Aparecida Castro Rabelo, o meu amigo Augusto Gomes lá no Maranhão, o Gustavo Lima, mas não é o cantor não, né? Tá, botou aqui Gustavo Lima, o Luiz Carlos Navarro Gonçalves, o Nilmar Rodrigues, Márcio Rezende Valadares, Betão Gasparino, Abílio Gomes, Hermínio Santos. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz para vocês. Eu quero oferecer a oração de hoje. No dia 28 de agosto, mais um amigo meu foi se encontrar com Deus, saiu fora do combinado e subiu antes da hora, né? É o Sabino, cantor Sabino da dupla Simão e Sabino, que fez um sucesso nacional com aquela música O Doutor e a Empregada, né? Ele infelizmente faleceu, fechou a conta aqui, foi se encontrar com Deus, e eu só pedi para ele que quando chegasse lá no céu, desse um abraço no Goiás, naquela turma boa para mim lá, né? O time lá de cima tá ficando melhor do que o daqui de baixo, viu? Sabino, logo logo eu tô subindo para topar com você em cima, essa turma boa, não vai demorar muito. Bom, eu vou trazer aqui uma oração que eu recebi do Asa Branca, locutor de rodeio lá do Mato Grosso do Sul. Ele está sempre me mandando essas colaborações. O título da oração é Creia. Brasil, vamos orar. Brasil, vamos rezar. Creia. Acredite na vida e em seu potencial. Acredite no amor e onde ele pode te levar. acredite na paz e faça com que ela te envolva. Acredite na força do teu pensamento e em tuas emoções. Acredite no teu sentir e te desfaças de dogmas e conceitos. Acredite no teu desejo, na tua vontade, é Deus em ti. Acredite em tuas esperanças, no teu vir a ser, mas viva o instante presente. Acredite em tuas conquistas e agradeça-te pelas tuas vitórias. Acredite em teus planos, é Deus em projeção. Acredite em teus sonhos, é Deus em contemplação. Acredite em ti mesmo, és Deus em ação. Acredite em Deus e te encontrarás em teu irmão. Acredite na vida, e conforme tua crença, assim será o teu destino. Amém. Obrigado, viu, Asa Branca? Belíssima oração do Asa Branca que ele me mandou aqui, creia. E se você tiver uma bonita dessa e quiser mandar, manda no nosso programa, programa cleitonaguiar@gmail.com, ou então você pode mandar direto no site da radioestudiobrasil.com.br. Eu estive no último dia 29, semana passada, eu fui lá em Taipas, no estado do Tocantins. Eu não conhecia Taipas, é uma cidade pequenininha ali perto de Dianópolis. Eu tinha uma audiência muito grande no tempo da Rádio Nacional e fui lá. Fui super bem recebido. Eu fui acompanhado do governador Siqueira Campos do Tocantins, do senador Vicentinho Alves, né, de outros deputados, outras autoridades lá, e fizemos uma festa danada lá na comunidade de Taipas. O governador anunciou lá umas obras importantes que ele vai fazer, o asfalto que vai ligar Conceição, que vai ligar Dianópolis, né? Vai melhorar muito aquela região ali. Eu quero mandar um abraço para todos os taipenses, e eu fui conhecer também a fazenda onde o pai do Ayrton Senna tinha a fazenda lá, o Ayrton Senna era menino, e onde nós vamos gravar cenas do filme que nós estamos fazendo sobre o Ayrton Senna, tá bom? Então um abraço pessoal lá de Taipas. A minha amiga Márcia Ferreira está dando um novo rumo à sua carreira. Toque de Deus! Venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba minha dor. Sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, toque de Deus para Cleide Rodrigues de Campos Belos de Goiás. Ela que me ouve lá na rádio Campos Belo AM, na RCB, né? AM que vai sair rasgando para aquelas beiras de corga ali, Goiás, Tocantins. Um abração para Cleide e para todos os nossos amigos da RCB de Campos Belos de Goiás. Eu passei umas três vezes por lá, né? Indo para o Tocantins. Eu tô afundando o caminho daqui para o Tocantins. Chego lá, sou super bem recebido. Onde a gente é bem recebido, a gente volta sempre, né? Do Tocantins para Coromandel, eu vou relembrar o imortal poeta goiá, Belmonte Amaraí, gente de minha terra. Fiz tanta homenagem ao interior e ao trabalhador e alma gentil. Os versos que fiz, os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil. E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo. Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucesso na vida, não há quem não queira revê-la de novo. De anzol, o gado pastando, capindo o atalho, molhado de orvalho, brilhando ao sol. E a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida, também da cidade, e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Alguém que me amava chorava por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade, que nada no mundo consegue apagar. A vida da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma e em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiá, Belmonte e Amaraí, gente de minha terra. A frase retocável de hoje é do jornalista Luiz Coutinho, que está passando uma temporada lá em Buenos Aires. Ele está afogado, aposentou, agora só vive viajando pelo mundo. Foi lá para Veneza, agora está lá em Buenos Aires, né? O melhor momento de uma sexta-feira é quando a luz morna de uma tarde feliz se reflete como pequenos diamantes sobre a superfície brilhante da garrafa de vinho. O melhor momento de uma sexta-feira é quando a luz morna de uma tarde feliz se reflete como pequenos diamantes sobre a superfície brilhante da garrafa de vinho. É a frase irretocável de Luiz Coutinho. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Léo Rodrigues. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Toda terça-feira às 11 da noite, repete o mesmo programa no domingo às 10 horas da noite. Eu converso com alguém que tem uma história interessante para contar. São entrevistas muito interessantes. Você pode assistir em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo site rbtv.com.br. 300 e poucas cidades do Brasil já têm o canal local da Rede Brasil de televisão. Mas você pode assistir também pelo canal C1 da Parabólica, pela Claro TV, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC e breve pela Sky. Viu? Tá tudo acertado. Logo, logo começa pela Sky também. É o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Léo Rodrigues. Sexta-feira, sua linda. Fim de semana começou. Deu pra perceber que sem você morreria. Minha vida sem você não é tão fácil não. Todo dia no trabalho aguentar o meu patrão. Na segunda eu dormi, na terceira enrolei. Na quarta eu fingi, fingi que trabalhei. Na quinta eu não fui, disse que tava doente. Mas hoje finalmente você voltou, vem em mim. Sexta-feira sua linda, até que enfim, a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou. Trabalhei, na quinta eu não fui, disse que tava doente, mas hoje finalmente você voltou, vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim, a semana terminou, vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz, porque fim de semana começou. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Léo Rodrigues, sexta-feira, sua linda. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Esse telefone funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. E você pode pedir também pelo site da radioestudiobrasil.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Orkut do Cleiton Aguiar, viu? Fica à vontade, pode usar e abusar do nosso programa, que nós estamos aqui para tentar agradá-lo. Se a gente conseguir agradar você, nem que seja um pouquinho, nós já estamos satisfeitos, né? A Sasha Souza Lima, do Rio de Janeiro, é minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Sasha, seja muito bem-vinda. Moça bonita, rapaz, né? Tá aqui de biquíni na praia, vou te contar, animou o véio aqui. Atenção meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já pra sala de aula. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Bruno e Marrone, pra nunca mais dizer seu nome. Bem, você não me deve nada, vai seguir a sua estrada, que eu procuro o meu caminho. Tudo bem, o seu mundo é diferente, não tem nada a ver com a gente, e eu prefiro andar sozinho. Tá tudo certo como dois e dois são cinco. Seu amor é um labirinto, e amor assim eu não mereço. Tá tudo certo, essa paixão foi só um corre. Eu sei que o amor não morre, ele só muda o endereço. Vou colocar alguém no seu lugar, vou te esquecer pra não chorar, matar o que me mata e me consome. Me dói demais, mas tem que ser assim. Mudar de vez, pensar em mim, pra nunca mais ter que dizer seu nome. Certo como dois e dois são cinco. Seu amor é um labirinto, e amor assim eu não mereço. Tá tudo certo, essa paixão foi só um porre. Eu sei que o amor não morre, ele só muda o endereço. Vou colocar alguém no seu lugar, vou te esquecer pra não chorar, matar o que me mata e me consome. Me dói demais, mas tem que ser assim. Mudar de vez, pensar em mim, pra nunca mais ter que dizer seu nome. Vou colocar alguém no seu lugar, vou te esquecer pra não chorar, que me mata e me consome. Me dói demais, mas tem que ser assim. Mudar de vez, pensar em mim, pra nunca mais ter que dizer seu nome. A Faculdade da Música apresentou os mestres Bruno e Marrone para Nunca Mais Dizer Seu Nome, para Eleni de Oliveira, em Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia, minha nova amiga do Facebook. Eleni, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Sucesso do meu amigo cantor da Voz de Mel, Leonardo, Eu e a Lua. Cidade vazia, toda solidão. Pensamento a mais de mil por hora, saudade devora o meu coração. Feito louco andando pela rua, lá no céu a lua me acompanha. Paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar. Procurei por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi meu bem. Cheguei a ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém. Com essa agonia que fere e judia.